No próximo Oriente, paragem em Bombaim, 1976. Thank you. viagem às voltas num clube de jazz perdido no passado. Viagem é regresso ao tempo das magníficas orquestras de jazz. We'll be right back. No próximo Oriente, com a música de um imaginário que se julgava perdido. Thank you. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto, com a música e os sons de Lloyd Miller, T.K. Ramamurti, The Marco Polo Adventurers, Amancio da Silva, Joe Harriet and the John Mayer Double Quintet, Pandit Shiv Kumar Sharma e ainda Joe Harriet and Amancio da Silva Quartet. This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening.